Vive povo e multidão, sofri ventos, sofri mares, passei sede e solidão, muitos lugares. Sofri países sem jeito, para o meu jeito de cantar. Mordi penas no meu peito e ouvi braços a gritar. E depois vivi o tempo em que o tempo não chegava para se dizer do tanto que há tanto tempo se calava. Vivi explosões de alegria, fiz mandarino a cantar. Cantei noite, cantei dia, canções do meu inventar. E cantarei, e cantarei, acho ao sol, ao vento, ao mar. Se ara em movimento, ondulante, sem parar. Cantarei, e cantarei, acho ao sol, ao vento, ao mar. Se ara em movimento, ondulante, sem parar. Hoje resta-me este braço de guitarra portuguesa, que nunca perde o seu espaço e a sua beleza. Hoje restam-me os abraços nesta pátria viajada, dos que moram mesmo lá longe, há tantos dias de jornada, dos que fazem Portugal no trabalho dia a dia e me dão alma e razão nesta porfia. Por isso invento caminhos, mais cantigas viajantes, e sinto música nos dedos com a mesma força de antes. Cantarei e cantarei, à chuva, ao sol, ao vento, ao mar. Se ar em movimento, ondulante, sem parar. Cantarei e cantarei, à chuva, ao sol, ao vento, ao mar. Se ar em movimento, ondulante, sem parar. Cantarei e cantarei, à chuva, ao sol, ao vento, ao mar. Se ar em movimento, ondulante, sem parar. Cantarei e cantarei, à chuva, ao sol, ao vento, ao mar. Se ar em movimento, ondulante, sem parar. Cantarei.

Antena Web, Canal 1. Aos

tramagem. Desafio pairando sobre o rio. A ponte é uma miragem. Nas tasquinhas decoradas, curtos e chique burguês, comem-se boas dobradas, ostenta-se a embriaguez. Há um navio fantasma na voz de uma peixeira e um velhote com asma imita a própria ribeira. Ah, ah, ah, ah.